Dia 24 de julho, estamos de luto. Seis disparos silenciam, me deixam confuso. Um rapaz, 18 anos de idade, junto com seu irmão, cenas de pura maldade. Trairagem, disparos pelas costas, levou a vida de um mano que era de rocha. Um local distante da cidade, a casa estava armada, dos vagabundos e os cabritos covardes. Seis elementos o renderam sem ter como correr. As chances foram mínimas dele sobreviver. Se iniciam os disparos e alguns minutos no chão. Cenas de puro terror que causa contradição. Os assassinos fugiram enquanto agonizava. Naquele momento sua mãe não sabe onde estava, mas teve pressentimento que algo ia acontecer. E quando veio a notícia fez muita gente sofrer. Desespero, prantos, a consequências da perda. Parentes revoltados, causando incerteza. Mas não esquenta não, que a justiça vem de Deus. O princípio da vida é esperar em Deus. Saudade, sinto saudade. Daquelas ideias de quando me falava, tá aí, saia dessa. Agora tudo isso ficou nas lembranças. A vida é passageira, vivemos de fé e esperança, acreditando que esse mundo ainda pode mudar e que as guerras e mortes ainda podem cessar. Filhos do gueto, no canto de amor e humildade, para todos que se foram esta homenagem. Esteja em paz aonde estiver, irmão, pois seus momentos de vida estão no meu coração. Este mundo é cruel e só nos faz sofrer. Eu me pergunto, meu Deus, até quando sofrer? Saudade, sinto saudade. Estou aqui com nossa mãe, lutando e confiando na justiça. Os assassinos estão soltos, que a justiça seja feita. É, mano, depois que partiu, só penso em você. Saudades eu sinto e nos faz sofrer. Espero que esteja em paz. É, aqui a vida continua. Muita paz, muito amor, liberdade e união. Seja qual for, seremos fortes. Chega a noite, sexta-feira, quebrada violenta. Escuridão que levou muitos à falência. A morte rondando de blazes, viaturas. O pesadelo não acabou, ainda continua pelas ruas, onde o mal sempre imperou. Aonde muitos manos no crime se afundou. A violência gera morte, muito sangue nas ruas da perifa. Quantos inocentes morreram a cada beco e esquina. Tiros a queima-roupa, sangue escorre no chão. As lágrimas de uma mãe, dores, mágoas, prisão. Dentro de sua própria casa não se sente segura. Perversidade, os olhos da maldade seguem pelas ruas, praticando o mal. Um cenário sangrento, se amordaçam pra não ver o sangue escorrendo. Malditos são os que trazem morte pra periferia. Saudade, sinto saudade.